sonho né trutar. Aqui é embaçado de se realizar. Muitos perdem a fé, se entrega a Lucifer, se ilude com as armas, droga, mulher aqui no pé. Não é bem isso que eu sonhei pra mim. Minha vida é um pesadelo, mundo é o chuí, nós tá aqui pra destruir. Ganância, ambição, Jesus tá voltando revoltado como a pá de irmão. Quem dera eu, hein tio, de S10, como a pá de modelo beijando os meus pés. Seria diferente, mas infelizmente o sonho é um sonho e não se realiza pra gente. Irmão, não pensa assim, sua vitória vem com o tempo. Esqueça dos carangos, das putas, do dinheiro. Não queira antecipar seu futuro, viva a vida. Deus sabe o que faz, mas nem fraqueja na trilha, pô. Mas que sua rotina, aqui esteja sofrido. Ele te ama, te protege, como sempre te ilumina. E os moleque da minha idade, aê, tudo alucinado. Louca até uma zona, dando os dois no baseado. Tá vendo, hein, truta, viu qual é o pé da fita. Hoje é o baseado, amanhã qual é a trilha. O assalto, homicídio, teco na farinha. Eu viver que não B.O. pelo resto da sua vida. Não quero isso pra mim, mas tudo influencia. Meu irmão tá encarcerado, que me resta é a família. Na goma é mó veneno, sempre esse sofrimento. Um dia eu jogo tudo pro alto daquele jeito. Querendo ou não, essa é a rotina, o pensamento tem fim. Pra sobreviver aqui tem que ser guerreiro. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Assim que é. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Assim que é. Segue a caminhada, pensamento positivo. Mas tem que ser guerreiro pra alcançar seu objetivo. Se é isso que cê quer, vai véi, corre atrás. Mas cuidado com ambição, faz você querer demais. A forma de ganhar dinheiro mais depressa. Prefere o assalto porque um trampo te estressa. Quer se envolver, mas cuidado, não erra. Cê tá ligado na lei do cão, o cano berra. Ei, pede de black, não ilude os moleque. Fala até umas horas, ainda oferece um back. Toda quebrada tem quem quer ir mais além. No decorrer da vida, sonho vai, sonho vem. Mas cuidado pro seu sonho não virar um pesadelo. Porque tudo tem seu tempo, não adianta o desespero. Que a verdade é dita, se perdeu na fita. O inferno é muito perto pra quem se precipita. Então se liga, trutão, que isso é ilusão. Realiza seu sonho de canhão na mão. E vê na sua frente várias notas de 100. Ter o carro que queria, Audi ou Citroën. Viajar com as minas, ter um AP no litoral. Ou quem sabe no Caribe ou até em Portugal. Olha só que castelo, isso também eu quero. Mas eu tô ligado que a minha chance é zero. Vou trilhar meu caminho na fé humildemente. Tem que saber sonhar pra se realizar pra gente. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Assim que é. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. Assim que é. Só os guerreiros vão ficar de pé. Mesmo sofrendo, mãos pro alto, diga assim que é. É só Jesus, né? Tu que te conduz, mostra a luz. Quer me livrar e te livrar da quadrada e do capuz. Pensei vencer, pelo certo ou perder. Os castelos, o crime não é Disneylandia e o futuro não é belo. Proceder tem que ter, né? Não pra sobreviver. Entre os justos e os covardes, a crise e o poder, sou JP. Deus tá comigo, sigo meu caminho. Passado é passado e dele eu não vivo. Não vou me alimentar, porém, de triste lembrança. Pensar que era bom, que tudo era gozolândia. O crime é só lamento, eterno sofrimento. Cê vale o que tem, no X arrependimento. Veneno, então fica firme e forte aí, guerreiro. Pois a palavra diz, os últimos serão os primeiros. E se é São José? E vai ser daquele jeito, moro, tio. E se é São José? Só os verdadeiros, vou continuar na caminhada. E se é São José? Só os guerreiros, vou sobreviver nesse campo de guerra, moro. E se é São José? É, função, barato tá muito louco, né não? Mas aí, muita fé em Deus, tá ligado, tio? Deus sabe o que faz, mano, enfraqueja na trilha. Aqui é infantaria, batalhão da favela. É nóis.